suor e lágrima, pra hoje nós tá fortão. Conta nos dedos quantos realmente se importam. Astuto, arguto, yeah, sem falhar. Bitch, sente meu cordão bater na tua cara. Administrando o corre, administrando a crise. Controlando o dote, controlando a beat. O mundo roda, roda, nó, marola, rola. Nós é a história até o jeito e hoje admite. Sem macete, fiz escola, minha fé embala. K de catete, G de glória, L de lapa. Carrego nessa linha o cheiro dessas esquinas. Reunião de pichado, nós tacava tinta quava. Fé em Deus de quem tá no plantão. Armas de fogo não me alcançarão. Não vou abrir, guardar pra esses cuzão. Com a fé em Deus de quem tá no plantão. Armas de fogo não me alcançarão. Não vou abrir, guardar pra esses cuzão.